corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas. Na Rádio Paralelo. Boas a todo o auditório da Rádio Paralelo. Começamos este programa, Corpos Esquisitos, com a audição de uma faixa de Gunter Ampel Group, um músico vibrafonista holandês que editou um álbum nos anos 60 na editora ESP. Vibrafone, Gunter Ampel, Wim Breuker, saxofone, Pete Winning, bass e Pierre Courbois, percussão. A música chama-se Make Love, Not War to Everybody. A seguir vamos ouvir uma peça radiofónica de John Rose, um músico australiano que trabalha essencialmente o violino, mas também constrói os seus próprios instrumentos de cordas a partir do violino, de cordas de metal. Longos instrumentos de mais de 20 metros, alguns, de cordas esticadas. Ele, nos anos 90, fez uma peça radiofónica baseada nas fences, ou seja, nas redes de arames farpados que existem muitas vezes nas fronteiras entre países ou entre locais ou entre delimitação de espaços urbanos devolutos. A rede, a fence, é uma das maiores, mais poderosas analogias para tudo o que separa e controla e isola a raça humana, principalmente quando a fence é usada como uma fronteira regional ou nacional. Neste peça radiofónica vamos ouvir sons de violino e de sons elétricos de cordas amplificadas, eletrificadas, incorporando sons orais, field recordings, gravações de campo, de fences, de fronteiras, muros, nos anos 90. Vamos começar por ouvir a Cortina de Ferro. Depois a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, Reino Unido, a fronteira da Coreia, a fronteira em Chipre entre a parte grega e a parte turca, as fronteiras, as redes na Austrália, as fronteiras entre estados que são delimitadas para proteger os animais, a vegetação, fronteira entre o México e os Estados Unidos, a fronteira nos Montes Golãs, entre a Síria e Israel, o Muro de Berlim, a fronteira na Bósnia, terminando com a fronteira em Hong Kong, com a República da China. Na época da edição deste álbum, em 96, no ano seguinte, em 97, Hong Kong seria entregue à República da China e a fronteira terminaria. Vamos então ouvir John Rose numa peça radiofónica chamada Defense. Dem Fenz. Es war einmal ein eiserner Vorhang, die Notwendigkeit der Teilung. Doch hier, unter dem Nordlicht, leben keine Menschen, die getrennt werden müssen. Es ist zu kalt und zu entfernt. Nur die Fenzmen kommen hierher. Sie müssen ihre Arbeit tun. We'll be right back. President Clinton has crossed the peace line via Northumberland Street into the Shankill Road. There he goes on an impromptu walkabout, chatting to local shoppers and workers. Sie nennen es die Friedenslinie, aber es ist auch ein Fans. Und der geht durch Belfast in Nordirland. Und Frieden hat es hier nie gegeben, seit der Fans aus Stahl gebaut wurde. Amerikanische Präsidenten hatten stets Freude an Mauern, Grenzen, Zäunen. Ein Fans hat irgendwas Unkompliziertes, egal ob es ein Vorstadt-Garten-Fans oder ein Sicherheitsfans ist. Es gibt immer nur zwei Seiten. Ganz einfach. Die Koreaner wissen ein oder zwei Dinge über Grenzfences. 2 Millionen Soldaten inszenieren eine alte Mär, die sich weigert, Geschichte zu werden. Der Fans muss in gutem Zustand gehalten werden. Er könnte noch gebraucht werden. Jeden Moment. Ein Fans mit einem Loch zum Beispiel ist ein gefährlicher Fans. Ein Fans mit einem Loch macht alle nervös. Thank you. Potemkin zeichnen die Grenze. Aus verbarrikadierten Häusern wird die türkische Seite von griechisch-zypriotischen Soldaten misstrauisch und nervös beobachtet. Erst im vergangenen Sommer hat ein türkischer Soldat einen zypriotischen erschossen. Der Türke habe sich, so hieß es später in der offiziellen Entschuldigung, provoziert gefühlt. Seither vermeidet man jedes unnötige Aufsehen. Fotografieren an der Grenze ist streng verboten. Filmen nur in Begleitung eines Soldaten oder UN-Vertreters mit zeitlicher Begrenzung möglich. Ein türkischer Soldat darf zum Beispiel nicht ins Bild, aber winkende Kinder, türkische Kinder. It's very sad to think in your own country there is a green line and to live so near you. Es ist schlimm, im eigenen Land eine Grenze zu sehen, so nah am Geburtsort und Haus zu leben und es nicht besuchen zu können. Ich komme aus Kyrenia, nicht aus Nikosia, nur 20 Minuten entfernt. Aber ich kann nicht nach Hause. Es ist schlimm. It's only 20 minutes from Green Line. I can't see my house and the place I born and raised. It's very sad for me. Hier in Zypern wird der Fans grüne Grenze genannt. Man kann sagen, es ist ein 60s Fence. Denn die Grenzer spielen sich gegenseitig die Golden Oldies der Beatles vor, über das Niemandsland hinweg. Auf jeder Seite dieses Fence, wie bei allen Fences sonst wo, werden Grenzer geboren, heiraten und werden beerdigt. Wer hat den besten Fans? Schwer zu sagen. Doch hier in Australien schätzen sie, dass sie den längsten unbeschädigten Fans in der ganzen Welt haben. Er verläuft vom äußersten Norden bis zum südlichsten Punkt. Wenn du von einem Stadt in einen anderen im australischen Busch bist, gibt es am Grenzfenz ein großes Schild. Drauf steht: Bitte werfen Sie Ihre tierischen und pflanzlichen Produkt in die bereitgestellten Abfalleimer. Danke. of Investigations has opened a civil rights probe into Monday's videotape beating of two illegal Mexican immigrants by Los Angeles police. The Mexican community in the U.S. and the Mexican government has reacted with outrage. Protesters gathered outside a federal building in Los Angeles Monday, demanding justice in the case. An einigen Grenzen, wie zum Beispiel zwischen Mexiko und den USA, rütteln die Armen am Fenster, schreien, bitte, lasst uns rein. Wir haben keine Arbeit. Wir haben nichts zu essen. Bitte helft uns. Oder wir werden uns selbst helfen müssen. Der Fans muss unter Strom gesetzt werden, sagt der Fansman. Manchmal finden sie ein Schlupfloch. Keine Sorge. Unsere Polizei ist recht gründlich. Jetzt befinden wir uns in den Golanhöhen zwischen Syrien und Israel. Hier wird er der Ruffans genannt. Er führt direkt durch ein Drusendorf. Die Bewohner verständigen sich untereinander durch Megafon. Über das 200 Meter breite Niemandsland hinweg. Wie geht's, Tantchen? Ich hab gehört, so und so heiratet. Was für schreckliches Wetter wir gehabt haben. hier zu in einem Panzerschützenwagen mit aufgebautem Maschinengewehr auch von der anderen Straßenseite herüber. Die Angehörigen der sogenannten Nationalen Volksarmee, aber gänzlich unerschüttert scheinen sie. Man fragt sich, und wir haben uns bei dem Weg durch Ostberlin immer wieder gefragt, was geht in den Köpfen dieser Leute vor? Ja, es ist wirklich erschütternd, diese Panzerspähwagen oder was immer sein mögen, stehen wirklich nur 10 Meter von uns entfernt. Und dieses Schild, sie betreten den demokratischen Sektor, ist ein Hohn dieser ganzen Situation hier. Und diese jungen Menschen, die hier schreien, sie pöbeln nicht. Sie rufen wirklich und sie fordern das, was alle jungen deutschen Menschen in diesem Augenblick fordern und darüber hinaus das ganze deutsche Volk, nämlich freie Wahlen und Freiheit auch für die 1,7 Millionen Ostberliner. Die deutsche Grenze. 1961 wird aus dem Fenz eine Mauer. 1990 wird die Mauer zum leeren Platz. Dieser leere Platz muss gefüllt werden. Bäume, Gebäude, aber schnell, bitte. Am Potsdamer Platz muss ein neuer Fenz gebaut werden, um unsere Gebäudeanlage zu schützen, sagen Mr. Benz und Mr. Sony. In Bosnien-Herzegowina gab es Probleme mit den Grenzfences. Die Leute veränderten sich ständig. Das machte das Leben der Grenzer sehr anstrengend. Dann, eines Tages, kam die Nachricht, dass alles entschieden wäre. Ein nagelneuer Fans. Diejenigen, die gekämpft hatten, waren sehr unglücklich. Der Fans stand an der falschen Stelle. Das fanden alle. Thank you. Horig, lausche dem Ton der Wahrsager nahe der Grenze zwischen Hongkong und der Volksrepublik. Sie haben viel zu tun, diese Wahrsager. Im nächsten Jahr wird der Fans verschwunden sein. Após a audição de John Rose na peça radiofónica do Fins, vamos continuar a ouvir o Gunter Ampel Group do mesmo álbum Music from Europe, Jazz, Free Jazz da Holanda. E vamos aproveitar para ler um artigo saído no último Jornal da Batalha, um artigo da autoria de R.P. chamado Uma Frontex Boa, Uma Frontex Abolida. É frequente registarem-se números consideráveis de pessoas forçadas a abandonar o país de residência, seja devido a uma guerra, pobreza, mudança política ou catástrofe natural. Seria de esperar que isso motivasse discussões frequentes sobre o tratamento desumano de refugiados por ter praticado pela União Europeia, UE, e a sua agência fronteiriça, a Frontex, sobre o papel das políticas neocoloniais da UE na criação das condições que levam a estas migrações. Na realidade, estas discussões têm tendência a acontecer essencialmente quando acontecem tragédias às portas da Europa, ou quando se torna necessário acolher pessoas. Tem sido este o caso desde 2015, com a guerra civil síria e a guerra no Afeganistão a causarem uma fatia significativa das migrações. Com o recente término da ocupação norte-americana do Afeganistão, prevê-se novo influxo de refugiados nos próximos anos. No entanto, a conversa mediática tende a focar-se na sobremaneira nas respostas nacionais. Com o crescimento da Frontex nos últimos 15 anos, é hora de centrar atenções na atuação da agência e aboli-la o quanto antes. A Frontex foi criada em 2004 e começou atividades em 2005. O mandato inicial da agência diferia então muito daquele que é hoje, incidindo sobretudo na coordenação de controle fronteiriço. Hoje é uma das agências com maior orçamento na UE. É parte ativa num processo de militarização e externalização das fronteiras europeias. Tem responsabilidades diretas e sistemáticas de violações de direitos humanos. Para ilustrar brevemente a questão orçamental, note-se que quando o início da operação da Frontex em 2005, o orçamento anual da mesma rondava os 6 milhões de euros. Proposta para o próximo círculo orçamental ronda os 8 mil milhões de euros. Apesar do mandato civil inicial, que incluía apenas a coordenação de operações com as guardas fronteiriças nacionais, com algum treino das mesmas à mistura, já em 2008 fazia parte da coordenação da Operação Poseida, feita em cooperação com a NATO, com o intuito de controlar e vigiar, leia-se impedir a passagem da Turquia para a Grécia. Nos últimos anos, multiplicam-se os relatos e relatórios dos ditos pushbacks ilegais em que pessoas a pedir asilo são empurradas de volta para territórios nos quais correm perigo, uma clara e óbvia violação do princípio de non-refoulement, consagrada em tratado pela União Europeia. Trata-se de um princípio simples, que proíbe o país de acolhimento de expulsar alguém que procura asilo para um território onde se encontra em perigo, até a conclusão do processo de asilo, e que foi codificado em 1951-1967 na Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto de Refugiados. Refira-se que a totalidade dos países europeus assinou este pacto. Ora, se o mandato inicial implicava apenas coordenação, desde 2016 que a agência pode operar no território de qualquer Estado-membro, requisitando para o efeito as suas guardas fronteiriças, sem qualquer necessidade de consentimento dos países em questão. Vindo a ser função consultiva na gestão das fronteiras dos Estados-membros, tornar-se não facultativa para os mesmos, bem como aberta à possibilidade de criar fronteiras temporárias no espaço Schengen em situações excepcionais. Antes da expansão do mandato, entre 2013 e 2014, o governo italiano conduziu a Operação Mare Nostrum, cujo foco era o resgate de imigrantes no Mediterrâneo, com um total de 150 mil pessoas resgatadas no ano. Graças a uma campanha da direita europeia, que argumentava tratar-se de um incentivo à migração, os tantos Estados-membros recusaram contribuir financeiramente para a operação, e esta acabou sucedida pela Operação Triton, organizada pela Frontex. Ao contrário da Mare Nostrum, na Operação Triton, a busca e resgate de migrantes não é um objetivo, que é antes definido como apenas o controle fronteiriço. Ao contrário do que se dizia, o número de migrações manteve-se constante. Mudaram apenas as rotas escolhidas, mais perigosas devido à vigilância operada pela Frontex no Mediterrâneo. Registaram-se 12 mil mortes no Mediterrâneo entre 2015 e 2017. Mortes essas que resultam de dois fatores: da prática da vigilância como política fronteiriça e da ausência de considerações de resgate de seres humanos enquanto estes se afogam ao afastarem-se da missão operada pela Frontex. No que toca a deportações, o papel inicial da agência resumia-se à facilitação de voos de deportação em coordenação com os Estados-membros. Atualmente, a agência coordena os voos e recolhe a informação dita necessária para que os Estados-membros reportem indivíduos. Podemos ver a evolução desta componente no facto de, desde 2008, a agência ter participado na deportação de 8 pessoas, enquanto que em 2018 foram mais de 6 mil as deportações. Como se isto não bastasse, a agência tem hoje um objetivo específico de coordenar a deportação de 50 mil pessoas por ano. Não é só à escala absurda do objetivo que deve ser causa para alarme, mas também o simples facto de se olhar para o número de deportações como objetivo, demonstrativo da ideia de criminalização das migrações, tão característica da ação da Frontex ao longo dos anos. A recolha de informação mencionada acima conclui-se em externalização de fronteiras para a qual a agência contribui. O investimento da UE no controle fronteiriço em países como Níger, Líbia ou Senegal tem crescido consideravelmente, no contexto em que a exportação de armas para os países nos quais investe no controle fronteiriço atingiu uma verba superior a 100 mil milhões de euros entre 2007 e 2016. No caso da Frontex, o novo mandato aumenta o poder de cooperação com países fora da UE, tanto na coordenação de operações como no treino de guardas fronteiriças, mas também na recolha e troca de informação, que acaba por resultar em interseções de pessoas e consequente deportação das mesmas. A agência tem ainda cerca de 500 oficiais de liaison em estados do Norte de África. Voltando à militarização. Como consequência do novo mandato, a agência não tem de se limitar a operações ditas civis, como mencionado acima, que já incluíam coordenação com a NATO, mas tem agora permissão para o uso de força quando considerar necessário, tratando assim migrantes e refugiados como uma ameaça militar. A agência começou recentemente a reportar o seu próprio exército, que em 2027 se prevê ter 10 mil guardas armados. Para compreender como chegamos a esta situação, importa mencionar a European Organization for Security, EOS, um conglomerado que inclui empresas de armamento como a Thales, Finmecânica e Airbus, que têm um papel fundamental no lobismo para um aumento do controle fronteiriço. Sem grande surpresa, beneficiam financeiramente deste aumento de controle, que serão escassos beneficiarem financeiramente dos conflitos que levam às migrações em primeiro lugar. Em 2010, a EOS propôs a transformação da Frontex na European Border and Coast Guard e o aumento do mandato para incluir a compra de equipamento próprio, a supervisão direta das fronteiras dos Estados-membros, a intervenção direta nestes Estados-membros, com a possibilidade de requisitar as guardas nacionais para esse efeito, e o aumento da cooperação da agência com outros países. A proposta foi traduzida em política da Comissão Europeia em 2015, resultou no referido novo mandato em 2016. Uma altura em que a agência se encontra ainda sob investigação pela Agência Europeia Antifraude por acusações que vão da fraude ao acesso, ao assédio e gestão errónea, houve uma requisição de documentos coletivamente descritos como Frontex Files. Nestes, torna-se claro que a ligação entre a indústria do armamento e a Frontex não se resume ao lobby direto da EOS da Comissão Europeia. Ao longo dos anos, a agência tem organizado eventos especiais para lobistas da indústria de segurança, com via a encontrar soluções tecnológicas para problemas migratórios. Nem se dão ao trabalho de reunir com uma empresa de cada vez. No período entre 2017 e 2019, realizaram 17 reuniões com um total de 108 empresas, nos quais discutiram as tais soluções tecnológicas. Das clássicas armas e munições à recolha de informação biométrica, passando pela vigilância aérea e marítima, sistemas de processamento de informação relativa a documentos oficiais e ainda monitores de batimentos cardíacos. Nestas conversas não terão sido de todo mencionados os impactos nos direitos humanos que o uso dessas ferramentas pode ter. A cereja no topo do bolo, do topo deste grotesco bolo, não é à toa que a agência usa drones comprados à indústria aeroespacial e israelita, que, para violar direitos humanos e melhor a consultar especialistas, tem sido a cooperação com a Guarda Costeira Líbia, cujo treino de resto fez parte da Operação Sofia, conduzida pela União Europeia. Têm surgido relatórios a demonstrar que, a quando a detecção pela Frontex de barcos com imigrantes em perigo, a agência optou frequentemente por contactar a Guarda Costeira Líbia em vez de navios civis que se encontravam mais próximos. A consequência mais imediata foram mais de uma centena de mortes por afogamento devido ao tempo de espera para o auxílio. Menos imediata, mas ainda mais devastadora, já que a conta afetou cerca de 12 mil pessoas em 2020, aqui este contacto da Guarda Civil Líbia, para além de violar a lei internacional que a União tanto gosta de impor a terceiros, implicou que milhares de pessoas fossem trazidas para campos de detenção líbios, de onde emergem regularmente histórias de violação, extorsão, tortura e execução. A instituição argumentará que não é diretamente responsável por estas práticas, por isso mesmo é que as externaliza. Mas por mais jogos semânticos queiram fazer, tem mesmo culpas no cartório. Os centristas do costume, olá Aliança Livre Europeia, dirão que é preciso reformar a instituição, onde as estruturas têm mesmo de ser abolidas. Uma instituição cuja história consiste essencialmente na militarização e externalização das fronteiras, na rotineira violação de direitos humanos, não precisa de uma nova camada de tinta, mas sim de deixar de existir de uma vez por todas. Por isso mesmo, começou em junho passado a campanha internacional Abolish Frontex, que já conta com mais de 100 organizações. No caso português, registram-se as presenças da Humans Before Hate, Before Borders e da SOS Racismo, e cujas exigências são muito simples. A abolição da Frontex, a cessação imediata de deportações, o fim do regime de detenção e o término da militarização e externalização das fronteiras europeias. Trata-se de uma campanha estruturada horizontalmente e tem consistido numa série de manifestações e ações diretas com grupos participantes sediados não só na Europa, mas também fora dela. Thank you. Thank you. é o fim do nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Uhum.